Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. Volto ao início do capítulo 8 do Apocalipse do Cristo de Deus, para em seguida viajar com vocês pelos caminhos luminosos do Velho Testamento da Bíblia Sagrada e naturalmente também pelo Novo Testamento. Mas o que nós queremos mostrar que é que o Apocalipse não caiu de paraquedas dentro da Bíblia Sagrada. Assim como a Gênese mosaica abre as escrituras de forma brilhante para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, e muitos espíritos que estão descendo à vida terrena vão mostrar cada vez mais quanto é científica a mensagem da Gênese mosaica. Não há conflito entre religião e ciência. Religião é amor. A ciência é a procura da verdade de forma judiciosa, criteriosa, cuidadosa, muito mais lenta do que através da intuição. A intuição tem a ver com religião, mas a ciência vai explicar a intuição. Quando abraçarem-se ciência e religião, muitas bastilhas da infelicidade social e humana cairão. Porque, como escrevemos no terceiro volume das Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus, a ciência, iluminada pelo amor, quem cuida do amor é o sentimento, portanto é a religião, eleva o homem à conquista da verdade. Sétimo selo, os sete anjos com as suas trombetas. E quando o Cordeiro de Deus abriu o sétimo selo, fez-se grande silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas. E veio outro anjo, e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Sobre o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. E da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso com as orações dos santos. E o anjo tocou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, estrondos, vozes, relâmpagos, e um grande terremoto. Então os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para fazê-las tocar. A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta. E houve saraiva e fogo de mistura com sangue. E foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Será que as profecias têm mesmo valor? Elas se cumprem? Zarura que tinha razão. Só a verdade ficará de pé. Quem está com a verdade, nada pode temer. E vamos ao Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Profeta Isaías, capítulo 34, versículo 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas falhará. Profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 11. Assim diz o Senhor: quer ouçam, quer deixem de ouvir. Quer dizer, não adianta. Profecia é fuleiragem, isso é palhaçada desses que pregam a Bíblia Sagrada. Mas Deus não se importa com isso, ele tem paciência. As reencarnações estão aí para o espírito evoluir. A parte divina da Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a profecia. Então está dito aqui o seguinte, pelo profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 11. Assim diz o Senhor Deus: quer ouçam, quer deixem de ouvir. Quer dizer, as profecias vão se cumprir, quer queiram os homens, quer não queiram. Estão anotando aí? Eu disse, vocês estudarem. É um trabalho terrível essa tarde. Eu não trouxe tudo. Isaías, agora os fundamentos da profecia aqui, por favor. Isaías, capítulo 41, versículo 22. Trazei e anunciai a nós as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. Isaías, capítulo 42, versículo 23. Quem há entre vós que ouça isto? Que atenda e ouça o que há de ser depois. Isaías, capítulo 43, versículos 11 e 12. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. Quer dizer, o Salvador é Deus, no caso Jesus do planeta Terra, ele que anuncia, ele que salva, ele que faz ouvir. Então atenção às profecias. E ainda há muita coisa aqui, mas eu vou deixar para a rede da boa vontade amanhã. Indo para casa, ou estando em casa, vão lendo essas coisas, por favor, porque o benefício é para vocês, para cada um de vocês e para mais ninguém, porque os tempos chegam. Vamos orar. Você vê como é que o tempo corre? Eu trouxe uma porção de citações bíblicas, não é bom para vocês? Então vamos orar, cantando antes de tudo, Lá Vem Jesus. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça e de verdade, portanto de bondade. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso transubstancial de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Divino Mestre, Jesus, cuja misericórdia nos sustenta, médico de todos os médicos, volve o teu olhar compassivo para os nossos doentes, cujos nomes se encontram no Sagrado Livro de Preces da LBV. Todos esses irmãos em quem vamos pensar na hora da grande vibração da família legionária da Boa Vontade Mundial. Porque a LBV e a religião de Deus e o PBV estão na terra para iluminar o mundo e levar o Brasil à sua grande missão, que é esta, não é a hegemonia do poder pela força, mas a iluminação das nações da terra, para que não venham a lamentar sobre si mesmas quando Jesus voltar sobre as nuvens, como está no versículo 7º do capítulo 1º do seu Apocalipse. E quem nos revela isso, diz o versículo 8º, é o próprio Deus. Porque no Apocalipse assim está escrito: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. E o povo simples está aprendendo quando é Deus quem fala, quando é Jesus, quando é o Espírito Santo, quando são os anjos ou um anjo. E o povo nem disso sabia, porque alguns meteram na cabeça que o Apocalipse é o resultado do delírio de João Evangelista. E não é. É um presente de Jesus aos seus servos fiéis, para que não venham ser apanhados de surpresa. Porque aqui está. Os versículos 1 a 3 do livro das profecias finais. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, que não fugiu da briga, do testemunho, porque no versículo 2 está registrado, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. E João era prisioneiro, nonagenário, tinha que trabalhar nas minas, e não faleceu enquanto não foi sua hora, e tinha que dar o seu testemunho. Já tinha sofrido toda a vida. Versículo 3º do primeiro capítulo do Apocalipse, que é um conforto para os que o leem e para as que o leem. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Ó Jesus, todos precisamos, e muito, da vibração curadora do teu Apocalipse.

minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. E não se turbe o vosso coração, nem se areceie, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e às mulheres da boa vontade de Deus. Em qualquer circunstância, quer dizer, qualquer situação da vida, pensem logo, logo, logo, logo em Jesus. E Ele resolve os nossos problemas da religião de Deus, da LBV, do PBV, inclusive os econômicos, financeiros, que andam afligindo o Brasil e a humanidade toda. Ele resolve. É só fazermos a nossa parte que Ele fará a dele. Deus está presente. Em nossos corações para sempre.